again, to maintain a heading 055 avoid weather, I have Victor information. 5415 62 miles to Salvador. Radar contact now. 5415 00 graus 149. Autorizado a decolagem no 0, tá? 3304. Salvador, eu tô passando ali uma quilo do Lula, tô de espera da 1-0, visual pra trás, foi da cá. Lima Kilo Zulu, após a airborne iniciar a decolagem autorizada, a linha mantém a cabeceira deslocada no zero. Esse após a decolagem do mesmo Lima Kilo, Lima Kilo Zulu. Salvador, Guana 605, está pronto para o táxi. 127 a bordo. 0413 de autonomia, alterna Campinas. Aguarde para o táxi 605. Aguarde para o táxi Guana 605. Táxi via táxi foi Kilo e Pat 3. Informe para ingressar no pátio principal. Confirmando mensagem, foi para o Guana 888. No 888, táxi via Kilo, Pátio 3, informe para ingressar no pátio principal. Kilo, Pátio 3, chamada para ingresso principal, 1-8-8-8. Solo, Salvador, bom dia, Oceaner, Oceaner não, Avianca Brasil 6311, na posição 1, IFR para São Paulo, informação Victor, autorização. Gente, a venta é 6311, aguarde com a direção. Aguardando. Na Kilo Zulu, autorizada a colar pista 190, feito 190 graus, 17 nós. Tem nível da colagem, Lima Kilo Zulu. 1-605, autorizado táxi via Índia, Alfa e Delta. Antes da Delta, chame 118-6 para ingresso e decolagem. Índia, Alfa e Delta para ingresso e porta 18-6. Voo na 605. Correto. Kilo Zulu, decolou de 33, chame controle, 119, decimal 35. Chamar o controle, 1935, Lima Kilo Zulu. Bora lá, bora para o Zulu, para a água. Julia, Tia Tango, chame 118,6 agora. Vamos, outro meu, para a água. Vai, ele tá na sua escuta. Cuidado, portão 3, em frente 3. Portão 3, graças. Controle de Salvador, bom dia, o gol 1982, atingindo 1950, centro do Atis. Gol 1982, assume identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível 050. 050, chegada a Mari, 1982. Colocado no 0. 190 graus, 179. Vixe, no centro Recife, em 128.8, alterna 126.4. 2.8.4, obrigado. Turn 9411, clear to Galeão, flight level 360 to Via, airway upper Zulu 14, runway 10 for departure, after takeoff you turn right and perform dial departure, blast transition, SCOG 5426, approach control 11935, tower 1186. Clear, Galeão, flight level 360, Via upper Zulu 14. Departure runway 10 right turn dial departure flight position SCOG 5426 departure 11935 you're cleared for push and start departure for taxi gate 10 departure 9115 we'll call for taxi 9411 Avianca 6311 copia prossiga por favor. Avianca 6311 autorizado para Guarulhos, o nível é o 320, pela rota Peruísque 50, decola da pista no zero com curva direita, saída da EL, transição de NER, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione o código 5430. Decola da pista 50, decola da pista 10, curva direita, saída da EL, transição de NER, controle 1935, a torre 18.6 e o transponder 5430. Correto, reporte para o acionamento 6311 na Avianca. Obrigado. Solo Salvador, é o TAM 3404 agora para Recife. Nível de voo é o 330, ciente da Victor. Ciente, aguarde a coordenação, altimetro no 0 no 7, 3454. No 0 no 7, aguarda. Está no gate Medusa, está 3454. 8 alterna 264, um bom dia, 3304. Afirmativo, chame pronto. Uno 605, autorizado a colar pista 10, vento 180 graus, 159. Autorizado a colagem em pista 10, gol Uno 605. Zero 05, your limit is magnetic 080 of India Sierra. Okay, turn the left heading 005. Confirm for those communication, the limit is? The limit is magnetic 080 of India Sierra NDB. Okay, for those communication, the limit is magnetic 080 from India Sierra radio beacon. Una 982, se possível, gostaria de efetuar o GPS para a Una 0. 0982, após ITAP, voice Victor 366, autorizado sinal RNAV, reporte estabilizado. Positivo. Após ITAP, voo 366, reporte estabilizado. Pode descer via? Só autorizo descer via, com 982. Gente, 1982. Papatango Lima, Kilo Zulu, mantenha o tecido da saída gole. Tá mantendo ali, Kilo Zulu. Gente. Brasil 6311 na posição 1, pronto para o pushback partida. Avianca 6311, autorizado pushback, acionamento e reporte táxi. Podemos para o táxi, obrigado. 35 1605. Position 3541. 192 após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 1017, reporte correção. Desça para 2500 pés. Ajuste 1017, gol 1982, autorizada RNAV. Ciente, 1982 para 2500, 1017. Controle Salvador, bom dia, gol 1605, decola na sua escuta. Gol Luna 605, contato com radar na decolagem, suba ao nível 360 no perfil da saída da EL, transição Braz. 360, da EL, leve, voa na 605. 8-4-5-4-1-4, descend to flat level 050. 8-4-0-5-0-5-4-1-4. 8, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador em 1-1-9, decimal 35, torre 1-1-8-6, acione 5-4-3-2. CP 4-5-1-4, start reduce 170 knot now. Ok, reduce speed to 170-5-4-1-4. Controle comigo, vou virar sua raça, você mantém a registrada. Juliette Serra Tango, está autorizado a subir para nível 080, livre da restrição. Juliette Serra Tango. Vai, eu vou voar, vou dar restrição, vou lá, Serra Tango. Bono 982, tráfego 2 horas, 1-0 milhas, rumo oeste, mantém nível 040. Foi pro 1982? Afirmo, 1982. Ok, descendo para 2.500 pés, ciente do tráfego 100 pés abaixo agora, 1982. Afirmo, 1982. Control Tower, 994 level 1, hold line, at Delta. 994, line up and take off, runway 10, wind 180 degrees, 12 knots. Clear, line up and take off, runway 10, start climbing for level 1. I have the task in Chiquette. Tango Lima Kilo Zulu, tráfego 1 hora, 5.2 milhas, rumo nordeste, passa nível 060 para nível 050. Paciente no tráfego Lima Kilo Zulu. Control 119, that's 135. 1935, so long, down 3491. Repeat your turn, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4, gol 1605. 128, 264, grato, bom dia. Rich, maintain 050325, 414. Sweep 5414, traffic overtake, descend 2,000 feet, canate 1017. We understood to leave in 050, descend to 2,000, canate in 1018. Salvador, departure control, morning, 9411, passing 2,200 to flight level 360. 9411, radar contact, class at level 360, dial departure, blast transition. Roger, clear to flight level 360, dial departure, request LIDAR. Maintain departure, turn 9411. Roger, maintain departure, is it possible to fly direct dial? Fly direct dial to 9411, cleared. Clear direct dial to 9411. 8545, 5414, cleared ILS, final report established. Clear ILS, approach a car back flight. 1982. Gol 1982, chame torre 18.6. 18.6, 1982, bom dia. Controle de Maquilo, Zulu vai passar a posição Gole, solicita se possível voar direto de GQE, mantendo a nível 045, condições visuais. Cruzado pouso pista 190, vento 190 graus, 149. Ciente, confirme, são os primeiros 1.200 ou primeiros 120 metros? 1.200, senhor. Ok, ciente, primeiros 1.200 metros fechados, 1982. Livre pouso na 190. Capitão Juliette Serra Tango, informe proa ideal para Jacobina. Oi Salvador, bom dia, Brigante 7262, transfere, vai cruzar 200 para 150, sempre a informação Vitor. 7262, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível 050. 050 na Mari, 7262. Proa para Jacobina, 335, Juliette Serra Tango. Gente, 335, Juliette Serra Tango. Tango Juliette Serra Tango, autorizado direto de Jacobina, pro 335. Direto Jacobina, Serra Tango. Informe estimado para pouso Juliette Serra Tango. Salvador, bom dia. A Bianca 6311, próxima Delta, pronto. Lima, Kilo Zulu, informe estimado para o destino. Tempo estimado de pouso. 395, Lima, Kilo Zulu. Confirme? Estimado para Jacob, GQE? 1315, Lima Kilo Zulu. 1315, ciente, Lima Kilo Zulu. 35414, localize course. 35414, contact now tower. 118, decimal 6. 18-6. O Boeing na curtição final ali mantém, preparando-se para a decolagem. Ok, bom pouso na final, alinhar e manter aguardando para a decolagem imediata, 6319. Now I'm on in 35414. Flip 5414, não, on final. Flip 415, continue approach, traffic in sight, inform threshold displaced 1200 meters. Alright, carry when the gear down locked. Start runway vacate. 1982, solo as 48, livre a direita, chame solo 121 decimal 9. CS, livre a direita, 219, 982. Avenca 6311, informa a cabeceira está deslocada à sua direita, senhor. Ok, só que... Só retaguarda agora, agilizando o backtrack ao máximo, senhor. Sim, é a Boeing 320, cruza agora 330, emissão 360. Final 6544. Continue approach and standby runway vacate, 35414. Avenca 6311, autorizada com a pista 10, vento 180 graus, 129. Avianca 6311. 8126, decimal 4. 128, 8126, 4, so long, 9411. Solo Salvador, tá 3454, para o táxi com 156 a bordo, alterna Natal, 3 horas de autonomia. Razão de descida? autorizado o táxi via Juliette Alfa, reporte antes da Delta. Juliette Alfa vai reportar antes da Delta para 344. Thank you. Sudoeste de Salvador, chame Recife 128.8, alterna 126.4, mantém as condições visuais, Lima que usou. Condições visuais da chamar Recife 128.8.1264, Lima que usou, obrigado, bom dia. Calatura de Salvador, bom dia, Bianca Brasil 6311, cruzando 2000 pés. Bianca Brasil 6311, contato radar na decolagem, subou nível 320 no perfil da saída da El. Da El 320, 6319. Propõe cancelamento na presente e acessar o nível 085. Algo vai ingressar na Delta na 982. Na 3454, autorizado ingresso na Delta. No ponto de espera, chame torre 198.6, QNH 107. Ok, autorizado ingresso na Delta. No ponto de espera, 118.6 com a torre 1017, ó, na 3454. Quilo Zulu 045, correto, PNR, informação de voo e alerta, uma foto estimada em pouso em Sierra November, Juliette Kilo. Copiado 045, reporte para destino alerta. Copiado 3204, mantenha o 380. On the ground at 5-1, leave first right and contact ground 1-1.9. 1-1.9, 3P5414. Torre Salvador, muito bom dia, Altan 3454, ponto espera, da 1-0 deslocada, pronto para decolagem. 3454, bom dia, autorizada a linha e decolagem, cabeceira deslocada 1-0, vento 1-80 graus, 1-5 nós. Autorizado alinhar e decolar após a saída da aeronave. Deixa só 3454. Gente, considere, senhor. Só informa o vento está variando de 1,20 graus até 1,90 graus. De 1,1 nós até 1,9 nós. Sete, obrigado pela informação. Só 3454. Alô, Salvador. Bom dia. Alô, 397. Autorização de Alça 220, gente da UISP. 307, nível 14. Salve Salvador, bom dia, Trip 5494. Trip 5494, autorizado táxi via Alfa Juliette, pátio, coletão gate, área remota 104. Alfa Juliette para remota 104, Trip 5414. O Trip 5414 reporta bando de pássaros da, ao final da 1-0, final da direita, na, no gramado. Tá ok, obrigada. Ok, sir, remain on this present frequency 1-8-7-0-8. Johnny, Junior. Guardando, o novo 397. Teria saída prevista, jogou um 397? 35. Entra no 35 controle, Salvador, na 3454. Bom dia, obrigado. 97. Daí, obrigado. 1-8, 1-2-8, 7-1-8. 4-4, saída Puka, Aracaju. Na 3454, contato radar na decolagem, suba ao nível 330 no perfil da saída Puka, transição Aracaju. 3-0 no perfil da saída, pô, cara, que ajuda 3-4-4. ABS, ano 401, externa dos ferrovios com centro amazônico no 337 ao término no 2010 com Almocinho. O 397 para outra cota? Escuta, prossiga. Bono 397, está autorizado o Liels nível 220. A saída será... Posição. Decola da pistão no zero, saída da El, Leda e Liels. Decolagem com curva à direita. O transponder é o 5442. A frequência do controle 199.35. Autorizado nível 220. Decola da 110, a da El Leda, pós Ilhéus. O outro responde é 5442 e o controle 1935. O voo 1397. Bono 397, cotejamento correto. Reporte para acionamento. Tá lá, 1397. Solo Papa Romeu, Alfa India Bravo, para o pushback no Pátio Expresso. Alfa India Bravo, autorizado pushback para frente voltada para Kilo. Avante, livre pushback com a frente voltada para aquilo, ao frente a prova. Webjet 6726, final do 0, está a 2 milhas do estando baixado travado. Webjet 6726, tráfego obstado, continua a aproximação. Só os primeiros 1200 metros fechados. 1200 metros. Após 4 milhas da cabeceira 1-0. 7-6-7-2-6. Vamos ver se a pista tá molhada. Pastor 2-0, acione identificação. Autorizado chegada a MAN. Desça para nível 060. 060 na MAN, identificou. Uno.